Salvador, boa noite, Delta 3126. Na 3126, boa noite, avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 130 graus, 07 nós. Liverpool, pista 3126. Na 3126, no solo 16, libera direita, chame controle solo em 121, décima 1. Direita 121, 3126. Solo Salvador, boa noite para 3126. Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para 83126. Salvador, Oxidar 6212, estabilizado em elétron, Oxidar 10. Xané 6212, boa noite, avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 1-3, 0 graus, 07 nós. Ok, pouso autorizado no zero, Xané 6212, boa noite. Xané 6212, no solo de 23, libera direita, chame controle, solo em 121, decimal 1. Eu vou liberar direita, 1211, boa noite. Chegou no 868, Aracaju, copia o 230. Copia. Bono 868, Aracaju, aprovado 230, via Golfo 677, decolada 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, direto para Aracaju. Aciona 5533, controle 119, decimal 35. Tente autorizado 230, via Golf 677. Decola da 1-0 com curva esquerda, na Puca, Jamo, direto para a carga. 5533 é o transponder, o controle 1935, para o gol 1868. Correto, 1868, portão 1, chame pronto. Tente 1868. Salvador, boa noite, Oxirã 6212, livrando. Oxirã 6212, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, 6212. Boa noite, ajuste no 0 no 8, autorizado pouso, pista no 0, vento 1 no 3, 0 graus, 07 nós, cheque trem. Liga o pouso, baixou, é 258. Solo na escuta? Na escuta iniciando 868. Tá de imediato, confirma? Afirma. 212, aguarde antes da Juliette para ingresso. Eu ativo antes da Juliette, 6212. Ryanair 6258, no sono de 29, libera direita, chame controle solo em 121, décima 1. Libera direita, 211, para aí. Salvador, boa noite, 6250, Livrando 50. Alexandre, 6258, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Não, vou reportar antes da Juliette. Liberar o setor, tá livre ingresso, Juliette, portão 03, assina 6212. Ok, assim que eu vou iniciar o táxi, está autorizado, ingresso 03, 6212. Salvador, muito boa noite, bom 868, próximo ao ponto zero, próximo. Bom 868, boa noite, autorizada a linha LD Polar, pistão no 0, vento 1, 50 graus, 07 nós. Este é autorizado a linha LD Polar, dono 0868. Uno 868, decola os 37, chame controle Salvador em 1-19-35. 1-19-35, 1868, boa noite. Thank you. Na 3891, avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 07 nós, cheque trem. Baixado travado, pouso autorizado na 10, 3891. Na 3891, no sol 52, primeira direita, chame controle sola em 121, décima 1. 121. Salvador, boa noite, na 3891, Debrona, suas coisas. Na 3891, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02. Vamos ver.